Estância em Real, Ponte Imperador no Zero, Torre 1895, boa viagem. Alfa, Torre 1895, boa. Do lado do mar, isso vai. Vitor Golf, é poderia confirmar o táxi que se encontra em POB? Salvador para Serra Novembro, Índia Charlie, 085, decola 17, primeira curva à direita, corredor axé, inicialmente inscrito 1000 pés até liberação do controle. 1-935 controle, 5-0-5 no transponder. Cliente autorizado táxi até o ponto de espera da Oscar, quando lá, reporte, ajuste no 014. Confirme. Vitor Golf Eco, para acionamento de táxi, chame Torre 1-895. Santa Juliette, 3. Santa Juliette, portão 3. Bom, Torre, tá muito barulho aí na sua transmissão, o pessoal tá falando muito alto aí. Lívia, só na chama para o táxi, Vitor Golf Eco. Quilo Romeu Oscar, confirme POB. Quilo Romeu Oscar, autorizado táxi, reporte para ingresso, ajuste no 014. Azul 9979, autorizado uma linha de colapso no 0, vento 100 graus, 079. Patango, quilo Quebec Serra, decolado aos 38, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado. Delta Lima Antena 7. Aeronave que chamou para o táxi, confirme. Golfeta número 2 da intersecção Papá, mantenha. Doutor Guilherme até Papá, aguardando para ingresso. Chile Quebec Serra, bom dia, mantenha as condições visuais, ajuste na 014, reporte fora da barra. Bom dia, 0123 na Transplana, cruza 610, se possível, direto ao morro. Autorizado. Que é grato, senhora. Opa! São 3304, São Centro Recife, 1260 e Alterne, 1288. 260-1288, bom dia, São 3304. Bom dia. São 3896, redução para 240 mais, número 3 na aproximação. Excelente, 250, bom dia, autorizada a chegada a Mário, deixa para o nível 050. Azul 9979, decolado 40, controle 119, decimal 35. 1935, azul 9979. Doutor de Salvador, é o azul 9979, bom dia. Azul 9979, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, voe direto Leda. Ascensão ao nível 340, vai voar direto Leda, azul 9979. Controle Salvador, papapapá, mais que Delta. Maqueco Delta Panglima, tem as condições visuais, posiciona 014, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Reportará 20 milhas fora, meu pai do Maqueco Delta. Zulu 621, desça para 2000 pés, azul chama 014, autorizado na LS, a porta estabilizada. E 5221, está no centro Recife, 1260 e alterne 1288. 60-1288, trip 5221. Agora de copiar o Olímpico 4. Gol na 621, voo e dona da presente, reporte estabilizado. Em 3896, desce para 4000 pés, existe uma 014, redução para 2009. Descendo para 4000 com 9094, reduzindo agora para 2009. Prossiga aqui, Serra Lima. Sente aqui, Serra Lima. Plano modificado, zona 242, sobre montanha 090 na proa de Mari. Acione o código 0230. 090 graus, zona 09. Tango Lima, Bravo Lima, tá visual. Preciso confirmar, será que vai ser possível pousar na 17? 7 Lima, Bravo Lima, complete sinal, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Bravo Lima, Bravo Lima. Com 3-8-9-6, redução para 1-9-0-9. 1-9-0-9. Na pista, reporte na licença. Pouso na pista 1-7. Golpeado, desconsidero, tem uma época que solicitou agora para os anos 17. Mantendo escuta agora, por gentileza. Na sua saída, já tinha um bracote. Uma sorte possível, senhor. Sim, você pode fazer o cancelamento do plano. Solicito o cancelamento do plano da minha presença. Quilo Romeu Oscar decolou os 4-4, controle 1-9-35. Lima, Bravo Lima, o seu plano foi modificado, foi cancelado agora aos 4-4. Prossegue para o sinal da 97, reporte na curta final. Negativo, prossegue para o sinal, estou parando na curta final, Lima, Bravo Lima. Grato. Controle, você solicita um do Vasca, 2500 direto, povo. Obrigado. Então, 3896, operação para sequenciamento, mantenha presente proa, limite localizador. Mantenha proa, limitando ao localizador, tá? 3896. Wait for copy, o November 81 Delta Zulu. E prossiga para o controle. Tipo 5A, tá pronto? Acione código 0231, mantenha as condições visuais, adiciona 014, reporte no través do parque de Pituaçu, Lima Papa Mike. 5-4 na escuta? Visual com campo. Então no 31, vai decolar da 10, após direita em rota, posição com controle. Adial no 31. O controle é 1-1-9-3-5. Acione o transponder 2654 e o canal Tango 1-1. Lima Bravo Lima, qual foi o pátio, por gentileza? Lima Bravo Lima, vai pro pátio da Papa. Sim. Lima Gustavo Lima, tem contato visual, tem livre pouso na 17, usando até de 190 graus com 7 graus. Livre pouso, Lima, Bravo Lima. 4.038.96. 4.038.96, desça para 2.000 pés, ajusta na 0 no 4. 2.000.0 no 4, 3.038.96. Azul 9979, Centro Recife, 1251 e Alterne, 13395. 1256, Alterna 13395, Azul 9979. 1251 na primária. 1251 na primária. 3896 para o localizador, curva direita para o 080, reporte estabilizado. Direita 080, reporte estabilizado, 3896. Você não é 250, deixa para 4.000 pés, ajusta na 0 no 4. 4.014, você não é 250. Delta Azul, Salvador Bravo. Confirm the runway that you want to take off and the apron that you are. 895, obrigado, Roger. Bom dia. 17, runway and the apron for Salvador 2. Sierra Bravo Bravo Echo, flat level 260 via Alpha 41 after conform of flat plane route. Take off runway 17 after left turn. Momo departure, Trova transition. 11935, Salvador departure, and Skok 5045. Salvador, gol no 621, aproximação final da 1-0, com o trem baixar e travado. Gol no 621, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0 no 4. Livre pouso, pista 1-0, gol no 621. And trova, transition, ok? 2-3-8-9-6, um bom dia. 4-3-8-9-6, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado, ajuste no 0 no 4. Reportará o ajuste no 0 no 4, 3-8-9. Set up, could you confirm me present on board? To text, call tower frequency 18.95. Thanks. To Sierra Bravo Bravo Echo 300 flat level by Alpes Wolf for run after conform of flat plane route. Take off runway 1017. After left turn, Momo departure, Trova transition. 11935, Salvador departure frequency and Skok 5047. Essa frequência livre, matriculado Delta. Direita 1219. Direita 1219, gol 1621. 3850 Kilo Papá, your departure is Momo and Trova transition. And take off from 817, left turn. Então 3819, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus e 10 nós. Leve pouso, 110 com 10, o TAN 3896. Mandamento, 31 Uno. 31 Uno no 5, tá livre, pode estar. Semana. Fala, gol no 2, ou no 62 Uno, livrou. 62 Uno, Alfa, reporte 6 da Juliette. 090 rumo ao Nordeste. Confirme a 8. E to pushback to start up in tech, Tower 1895, ou November 850, Kilo Papá. 090, informa o tráfego 9 horas a meia dúzia de milhas. Bravo 737, cruzamos 080 para o 050. Tango Índia Bravo, prossiga. Rio Serra Lima, desça para o nível 060. Para o aeroporto, pouso no aeroporto. Gente, então o Tango Índia Bravo, Serra Novembro para Salvador, 500 pés, decola da Enrimar, com Pro Sul, 1-1935 controle, 0137, acione. Eco, atentando a esteira de turbulência do Airbus 320, autorizado a decolar, pista 17, vento 1-1-0 graus, 09 nós. Paracionamento e decolagem, torre 1-1895. Estabilizado 6250. Sinal 6250, completo final de cima torre, 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Tá. Gol no 630, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado sinal LS, porta estabilizado. 2014, informando estabilizado, 630. Sinal 3896, no solo 53, direita, 121, decimal 9. Tudo bom, obrigado, Sinal. Salvador, bom dia, Oxené 6250. Oxené 6250, continue a aproximação. Reporte marcador externo, transfuso baixado e travado, ajuste no 014. Reportará. Salvador, bom dia. Tá 3896, ali pra você, na sua escolha. Patango Vitor Golf Eco, decolado aos 53, controle 119 decimal 35. 1935, Vitor Golf Eco. Vamos na sua escuta. Controle Salvador, bom dia. Papatango Vitor Golf Eco. Papatango Vitor Golf Eco, bom dia. Mantenha as condições visuais. Posiciona 014, reporte farol da barra. Reportará o farol da barra, corredor a ser Vitor Golf Eco. 1010, ajuste. Kilo Quebec Sierra, desça para altitude de tráfego, frequência livre. Alô, Salvador, bom dia, voo no 165, certidão ao céu, nível de voo 360, Guarulhos. 165, da Gol, aguarde para cópia, prepare da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, aguarde, voo no 165. Acosta final, 6250, trem. Trem checado? Checado. Xené 6250, autorizado pouso pista no 0, vento 120 graus, 10 nós. Livro de posto na 0, 6250. Retornando o Galeão. Autorizado táxi via Engen Alfa no ponto de espera da 10, torre 1-1895, QNH 10, no 4, boa viagem. Livro de táxi 295, bom trabalho. Sente, pode amarelo. De fora do solo. Voo 621, após a aeronave livrar a entrada do pátio 3, autorizado ingresso na Juliette para o portão 1, no 621. É, chapada para fazer a aeronave, autorizado, ingresso para o portão 1, voo 621. 6896, segue Alfa Juliette para a posição 05. Alfa Juli para 05, 6896, obrigado, bom dia. November 0850 Lima Kilo, Red for copy. Salvador to Belém, Piloto Fat Level 300 via Up Zulu 41. Take off runway 17 after left turn. Momo departure, Trova, transition. Salvador Departure 19-35 and squawk 5046. Autorizado, se você é Lima. 3544-14, contato radar, 58 milhas sobre a de Salvador, voe direto TAP, reporte unidade de descida. Lima Kilo, Momo Departure Trova Transition, Tango Romeu Oscar Vitor Alfa. 7, Tango Dia Bravo. 7, Tango Dia Bravo, procede parte 4, data de 190 graus com 9. Bravo. Reporte como no solo controlado em Dia Bravo. Fala solo, bravo. To start up and text call tower frequency 1195 November 0850 Lima Kilo. Ok, Serra Lima para o localizador, curva direita proa 080, despara 2000, está estabilizado. 080, reportará estabilizado. 165, da volta, pronto para cópia. Na escuta, prossiga. Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via o peso 16. Bravo teu Zulu, trilha após conforme. Decola da 10, primeira curva à direita, da El, Leda, Bridge, a saída. 1935 controle, 5064 transporte. 360 para Guarulhos, decola da 10, curva direita, na El, Leda, Bridge, após o peso 16, bravo teu Zulu. Direto Trivi, 1935 controle, 5460 transponder, voo 965. 5064 transponder. 5064, por favor. Depois de posicionamento. Portado. Romeu, acho que o Bravo prossiga. Ah, já saí de distância. 50 Kilo Papa, clear to set up, come for taxi service. Decola da 17, comprou a SU, 11935 controle, 0165 transponder. Lima Papa Mike visual, como faz? 7, Lima Papa Mike, Sandy Torre, 11895. 1895, grato. Volo 630, informe do helicóptero próximo ao externo, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Complete sinal, Sumi Torre, 1895. 1895, 7, evitando o eixo da 1028, derrubeira a nave em aproximação, aguardando para pouso na 1027, ok? Quem chamou o sol, Salvador? Tá direto de cima, porém mantém ainda 1000 pés, o Vitor Golfeco. Salvador, bom dia, American 238. American 238, clear to push back, request for taxi. Okay, clear to push back, we'll report ready for taxi, American 238. Você é 6250, ingresso na Juliette, portão 2. Juliette para o 2, 6250. Obrigado. Eu encerro ali uma completa sinal de Sano Torre, 1895. 1895. Tô final LF, 9. Volo 630, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. O Sané 6319, decolou 00, controle 119-1935. 1935, 63, 1-1. November, ele faz aquilo, papá? Zero, kilo, papá, approve the taxi until intersection Oscar, calm taxi road point. 0, vou direto Leda. Prato, direto Leda, 6311, bom dia. Continua a transmissão, aposto marcador externo para a modificação do plano. Chamarão externo. 0060. Direto Bravo Delta, aguarda, por gentileza. Voo no 630, livre pouso na 10, venta de 190 graus com 10 nós. Livre pouso na 0630. Zé Delta Zulu, stand by for taxi, sir. Lima, Papa Mike, prossegue direto, Pátio 4, sem interferir com este, por gentileza. Reporte na curta final, previsto, espero que... Afirmativo, prosseguindo pro Pátio 4, sem com as aeronaves americanas. Lima, Papa Mike. Ok, number 2 for taxi, stand by, sir. For your information, I have a helicopter to 8104. Just a minute, please, for your taxi. Lima, Papa Mike, visual com Pátio 4. Gente, Lima, Papa Mike, campo de 190 graus com 99, reporte com a minha solo controlado. Aeronave controlado, Lima, Papa Mike. Ok, Luciano, Lima, reporte para modificação do plano. É, dá presente. Seu plano foi cancelado agora, o 02 vai girar a base para sair para final da 17, com base pela direita. Sim, chamaram na base da pela direita da 17, que ele se alinha. Então, Lasca Brava, o número 3 para decolar do aeródromo da 17. Vai manter a minha escuta e vai aguardar, por gentileza, ok? Gol no 630, no solo 02, livre à direita no 21 no decimal 9. Direito 219, 630. 7 Bravo Delta, mantenha a minha escuta e aguarda para o táxi, por gentileza. Quilo Serra Lima, reporte na curta final da 17. Positivo, chama na curta final da 17, Quilo Serra Lima. Confirme o pátio, Quilo Serra Lima, pátio 5? Positivo, aí está. November 1 to Delta Zulu. Approved the taxi via taxiway Oscar, coming to into runway 17. Romeu, bom dia, sendo identificação, veio direto Valença. E reporte para mudança de regra. Lima girando o final curta da 17 e baixar travado. Luciano Lima tem livre pouso na 17, venta de 120 graus com 10 nós. Lima livre pouso. Abra. Olha, o 354 na quarta, poderia fazer um pequeno desvio esquerdo aqui na proa 020 por 10 milhas, só para evitar uma formação aqui na frente. Livre desvio após desvio, voo Luna 354 no 4, descendo para 2 mil pés, ajustando 0 no 4. Livre LS, porto estabilizado. Livre desvio, descendo para 2 mil, com ajuste no 0 no 4, reportará estabilizado após na proa de Luna, 4 no 4. Lima, Mike, prossiga. Leste, portão 4, 630. Olivo 54, autorizado prosseguir contato via Alfa Juliette, pátio principal Índia e Alfa, do ponto esperado 10, torre 1, 1895, quem negar 104. Ana, 17. Serra Lima no solo agora, 05, livre à direita no 209. 0-1-4. Tá pronto? Decola do pátio? Sim, então mantenha estacionado aguardando pra decolagem, ok? Sete Bravo Delta na escuta? Sete Bravo Delta, eu quero ver até a interseção, papá. Papá, mais decolado. Lembra mais contato visual, prossegue Serra Índia com Índia, quando decolou agora ao 05, controle 199, decimal 35. 935, obrigado pela compreensão, Lima, Papa Mike. 1-6-3-4. Papa Mike decolado com proa do LC. Gente, reparte visual com local de pouso, Lima, Papa Mike. Passará visual com local de pouso, Lima, Papa Mike. Direto Duna, pro voo no 648? Autorizado. Revoando Duna, 648. Aquilo, Papa, I'm ready for taxi. Duna 014, livre LS, parque estabilizado. 2014, portaria estabilizado, voo no 648. Com tráfego decolando. Após a passagem do mesmo, está autorizado cruzar 1735, prossegue Quebec, Mike Nema, e na linha Mono 21, decimal 9, Juliette Bravo Delta. 95631, bom trabalho. Prossegue sua intenção, confere? Tem problema algum, comandante, já está autorizado da presença, era só porque a última aeronave decolando da 17. Está autorizado a decolagem com proa sul, o vento de 1-0 graus com 9-9 para o Romeu Bravo Oscar. Cancelamento a critério, sendo quando para o táxi, Bravo Kilo. Homem. 07, contact approach 119.35. 119.35, 2 Delta Zulu. Salvador departure, November 12, Delta Zulu, 1.1 for 5,000. November 12, Delta Zulu, with a contact comms at level 260, moment departure. Flight level 260, 2 Delta Zulu. Colo agora 008, controle 119.35. Bravo. Controle de Salvador, passa a Romeu Romeu Sobrado. Romeu Sobrado mantém as condições visuais da vítima 014. Bravo. Possível. Antes de separar 500 pés, a vista na 014, Oscar Papa Alfa. Vem direto para a Oscar Papa Alfa. Um grande pátio, para o pátio 3, Bravo Delta. Tino. Quero decolar, pista 1-0, vento de 100 graus com 10 horas. Controle o 5414, estabilizou o localizador de X-ray da pista no 0. 5414, complete final Sami Torre, 1895. 1895, obrigado. Para ingresso na Taxi Lima. Obrigada. Pelo Papa, mantém posição na 1800. 10 Bravo Delta, Aracaju 090. Aracaju 090, nível, Golf 677, Aerovia, decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da ponte, 11935, controle, 0271 no transponder. 100 graus com 11 graus. Tip 5414 na escuta? Afirmativo. 4-4, agora sim na escuta, passou o externo, visual bastante checado. Continua a aproximação aguardando pista livre. Entendi. Sente, Bravo que Luiz, que aguarda pro táxi, por gentileza. November 850 Kilo Papa, line up and wait, 1017. Uno 310, confirme, está horário parado e colagem? Eu Lima, Kilo approved taxi via taxi Oscar, come hold point 1917. Decola 17, primeira curva direita, saída a bordo, depois direto destino. 11935 controle, 5511 transponder. Todo baixado checado, 544. Olimp 54, decolou agora o 11 no controle, 119.35. Gente, chamada ao controle, 119.35, Olimp 54. Ok, podemos filmar então o pátio 54? Pátio 5, para acionamento, tá? Chame a torre em 118.95. Controle Salvador, Olimpo 54. Olimpo 54, bom dia, tá no código 5054. Voo direto destino, subindo para o nível 00. Pesado, virou pelo 21, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída arbor, elefa. 11935 controle, 5020 transponder. Gol no 648, completo final de Sami Torre, 11895. Até lá em 238, are you ready? America 238 is ready. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, America 238. 5020, o 359, após decolagem, primeira curva à direita. Gente, curva à direita após decolagem, 5020, 3285. Reporte de posicionamento. Reporte de posicionamento. 54 no 4 no solo, 113, livra direito no 209. Livrando direito no 209, 54 no 4. 54. Ciente 2254. Gol 1094, bom dia, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível 050. American 238, clear to take off runway 10, wind 100 degrees, 9 knots. Perfect. Let's take off 10, thank you. Pessoal, Alfa Kilo, pátio 3, posição 4. Alfa Kilo, pátio 3, graças. 50. Eu passo para a base de regra. 050, Oscar, fala meu. Oscar para Alfa, Alfa, chame torre 11895. Alfa, Alfa, prossiga, intenção de pousar 17. Vitor, Papai, Juliette, chamou pra cópia? Circuito pra 17, ok? O vento agora é de 190 graus com 11 nós, tem condições? Mas a data mantém as condições visuais, eu vou chamar 0 no trânsito direto para o de Tatuã. Parte através do Parque do Iguaçu. Pouso na 10, venta de 1, 190 graus, 129. Repouso, piso 90, com 64 horas. American 238, airborne at 15, contact approach 119.35. 119.35, bye-bye. Nós sabemos, eu acho que o uniforme Romeu. Mas não sabemos, acho que o uniforme Romeu. Ok. Pode ser até a liberação do controle, viu, Pet? É, America 2380, radar contact, complete level 360, fly direct moment. Radar contact, climb to 360, direct Momo, America 23. Direto de zona, número 648. November 850, Kilo Papa, FR takeoff, maintain head in 2,000 feet. Okay, clear to takeoff, runway 17, wind 120 degrees, 12 knots. Maintain head in 2,000 feet, okay? Gol 1094, desça para 2000 pés, desde chama 013, autorizado com a ILS, posto estabilizado. 2000 pés, 013, após a lista estabilizada, obrigado. Passe 3, após autorizar esse ataque, ok? Ele é de bloqueio. Falou, bom dia, gol 1648. 1648, prossegue alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette manter a posição, 1848, Bruno 648. Passará a conta final. Tango Índia Bravo, prossiga. November 850 Kilo Papa, airborne at 17, contact approach 119 decimal 35. 119. Autorizado prosseguir Lima, Mike, Quebec. Me chame na Quebec, o Charlie, Charlie Juliette. Afirmativo, Bravo Delta, reporte para ingresso no grande pátio. Papá Alfa, autorizado pousar no 7, vento de 100 graus com 12 nós. Machado e travado, acho que é para parar. Forma Azul, chama 0 no 3. Real Radio, November 850, Kilo Papa, with you at 1400 feet, climbing to 2000 feet. November 850, Kilo Papa, with a contact contact level 300, Mom Departure. Contact level 300, zero Kilo Papa. Como é que poderia confirmar o destino? No 648, mantenha a posição antes da Juliette. Manterá. November Yankee Mike, agora está em Golf 2, que já conhece. Confirma está em OBT? 2 Delta Zulu, call Recife 12685, if unable 13365. Ingresso na Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, no 648. Aeronave 17 tem prioridade sobre o senhor, já está aguardando no ponto de espera. Mantenha a posição e aguarda. O estudo da aeronave vai sair da MOMO. 12685 e alterne 13365. Falou, confirma o transponder para o 3259, é 5020 ou 5030? 20, 5020. Sim, 5020, obrigado. Aguarda pro táxi, Kilo Zé Lima. November 850, Lima Kilo, line up and wait, runway 17. Negativo, estamos verificando junto com a S, aguarde. Pode se livrar na nossa sede. 330, Salvador Recife, 370, tá pronto? Aquilo, for information, at your takeoff, you maintain heading 2000 feet, ok? 630, tá pronto, cópia? Chega, no 630. Salvador Recife, 370, nível autorizado, via UP 58. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-1935 controle, 5074 transporte. Lima Kilo, clear to take off runway 10, windy 110 degrees, 10 knots. Upper Reach 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 5074, transponder. Eu tô no copeio o controle, tá lá no copeio agora. 1-1935. Autorizar 370 para. Passenger Lima Kilo, born at 22, maintain head in 2,000 feet. Contact approach 120, that's Maui. Lima Kilo. A Maceió, boa tarde. Corrigindo, bom dia. Bom dia, Salvador Maceió, 250 nível, via UPS 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-1935 controle, 5104 transponder. Monica 238, call Recife 12685, enable 13365. 2685, 2365, bye-bye. Gente, Mike, agora de distância, o Orifino não conhece, está no seu plano? Por favor, agora de distância com a cópia, só vem aqui, Mike. Seu helicóptero ingressando no pátio 5, está autorizado até a papá. Siga, Tango, India Bravo. Mativo, estamos só aguardando chegar no sistema, Tango, India Bravo para autorizar, ok? Receptou o curso final, 1-9-0-9-4. 1-9-0-9-4, completo final de semi-torre, 1-1-8-9-5. 18-9-0-9-0. Luciana Lima, Lima, tem 1-7. Torre Salvador, axé. É o voo no 094, interceptou o curso final. Voo no 094, axé, continua a aproximação, reporte marcador externo, vai ser travado. Voltarei, obrigado. Juliette Bravo Delta para informação, seu número 1 para decolagem do aeródromo, ok? Aeronave que decolou agora da 17, cruzando o eixo da 1028. Autorizada a chegada BOF, deixa para 4.003, adiciona 013. Para o farol de Itapuã, a princípio não interfere com o seu pouso, só fique atento ao mesmo. Decolou agora aos 25, controle 1-9-35. De autonomia, está alternando Campinas. Obrigado, táxi. Via NJ Alfa no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0, 1-3, rodeagem. Frente NJ Alfa, ponto de espera 2-9-5, 1015, 3-8-9-4, 8-5-9. 1-0-9-4, check train livre, pouso na 10, 201, 20 graus e 129. Baixado e travado, muito obrigado. Juliette Bravo Delta está condicionado após o desalcontrato com o Degol Nacional da 10. mantendo 500 pés rumo oposto. Mike Eco Delta, informa o tráfego centro do oposto, um Charlie 150, um corredor a céu mantendo 1000 pés. Sammy Torre, 1895. Aguardo um minuto. Mike Eco Delta passando Pipo Açu. Mike Eco Delta, visual com Bravo que Luiz aqui decolou no circuito? Ainda negativo com ele. Gente, ele está a 800 pés aproximadamente, passando o farol de Taponha. Pode ficar em contato visual com ele. Com a mesma multicast, porém não visual. Gente, da presente tem condições de ingressar no circuito de tráfego pela direita, a retaguarda do tráfego da Gol, que prossegue agora para pouso na 10? Afirmativo. Por gentileza, então, prossegue para o final da 1-10, circuito não padrão, mas pela direita, aguardando autorização para pouso. Presente, comprou a nossa, tem livre decolagem da do pátio 4, venta de 130 graus com 129. O Mike Eco Delta, fica atento ao Tango de Abraço do Colorado, ok? November 850 Lima Kilo 00, nome de pátio. Hey, 850 Lima Kilo, climb flight level 300 and final departure, 850 Lima Kilo. Decimal 35, 119, decimal 35. Controle, Mike. Linha peça do soldado autorizado, corredor forte, curva esquerda, após o código 17. Controle 119, decimal 35, acena 01112, 9, Mike. Papa, 126, 85, para reportar o centro menor do mais de 1 ou 2 aeroportos, 1 ou 2 nada. Bravo. Gente. Autorizada a chegada a bom, se destacado nível 050. Bom, no 094, no solo 28, livre à direita no 219. Morning, go 1621. Good. 1621. 1 minute to copy. 1 minute to copy, go 1621. Paulo Salvador, o número 65 para tá? 189 a bordo, 3:26 até no Galeão. Taxi Via Índio, ponte para Dono 0, 2895. Dono 0 no 3, gol no 165. Uber, ponte para Dono 0, 295, gol no 165. Paulo Gol 9094, livrou. 1094, táxi Alfa, Juliette, portão 09, aceita a companhia iniciando o táxi, portão 62. Provavelmente não vai ter frio, porém, atento na Juliette aqui. Sempre, 612, atenta na 9, aliás, portão 09, atenta na 9 no 612, igual 9094, ligado. O 1621, right cop. Right to copy, go ahead. São Paulo, flight level 360, vai up as 116, Belo Horizonte, Trivi, what's it called? After coffee, Renewal 0, right turn, dial departure, then fly at Leda, after breed position, to intercept the way. Departure control 109, that's small 35, squawk 5077, go 1621. Yeah, anima. 60, vai, Upper Zulu 16, direct 3, then pop. Now departure to Leda, then direct to Bridge. Take off from runway 10, turn right. Departure control 11 air, decimal 35, cross 50, turn right. Departure push 161. Ok, aqui a gente vai aliando e mantendo na 10, aguardando, 3, 2, 3. O Juliette Bravo Delta decolou aos 30, controle 119, decimal 35. 1935, valeu, Bri. Valeu, até a próxima. Controle Salvador, tá passando, Juliette Bravo Delta. Juliette Juliette, Bravo Delta, bom dia, contato radar, suba para o nível 090, voe direto Conde. 090, direto Conde, Bravo Delta. O Vitor Júlio, Papai Juliette, visual com o Mike Eco Delta, ingressando? Bom dia, Maceió 370 autorizado, via Perusco 58, decola pistola 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, aciona 5111, gol no 648. Para Maceió no 370, pela Perusco 58, decola 110, curva esquerda, Puca, Caju, controle 119, transição 5111. Reporta, protegimento correto no 648. Só podia confirmar, eu tenho. Aqui a gente poderia sair dessa ilha de Puca, Jamon, direto Maceió. Seria melhor pro senhor? Já foi paga essa saída, porém algum outro comandante achou que não seria melhor. Só questão de dúvida pra mim mesmo. Melhor seria Puca, transição Caju ou Pucaru para essa rota. Na posição GPS, talvez Aracaju, mas prefiro a Jambo Maceió. Ok, então modifico para Puga, transição Zumbi, vou no 648, reporte outro posto. Puga, Zumbi, obrigado, no 648. O Nuno 65, quanto será? Gente, faz ainda essa coisa da aeronave à frente, ali mantendo o zero. Ali mantendo o zero, vou no 65. November 850 Lima Kilo, call Recife 1685, enable 12365. November 850 Lima Kilo, switch to 126.85. Decolado, aos 34, controle 19, decimal 35, bom voo. Controle agora 19, 35, 38, 59, grato, bom dia, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3859. Bom dia, tá 359, contato, tudo mantém nível 360. Vai manter 360, quando possível, a possibilidade de voar elefa? Aguarde. Grato. O que Luiz, que prossegue em regras de voo visuais, frequência livre para coordenação e pouso, prazo que Luiz. Serra Lima, informe o seu estimado de pouso. Um momento. 1353. Tente. 165, livre decolar da 10, vento 100 graus, como 2 lá.